e estamos a dar apoio com sentido de responsabilidade e estamos a trabalhar com a instituição à frente da Segurança Social relativamente à revisão dos acordos para debelar um problema estrutural e, naturalmente, estamos também a trabalhar na frente do pedido de reequilíbrio financeiro junto do Instituto da Segurança Social. E agora trazemos aqui um apoio de emergência para apoiar a instituição. Acho que é claro, é equilibrado e é transparente.